eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 228. Hoje é dia 21 de agosto do ano de 2019. Agora são 8 horas, 20 horas e 2 minutos dessa noite alegre de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje os amigos Alex Bonafini e Francisco Mourão. Em alguns instantes, a gente já vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/uniãoradioweb. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Todo início de programa nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Nós fomos encontrar aqui por esses dias, no dia 25/8, a partir do dia 25/8, domingo então, celebra-se a Semana e Dia Nacional da Educação Infantil. Então nós selecionamos aqui um texto do Espírito Joana de Ângeles, denominado Convite à Educação, texto que foi extraído da obra Convites da Vida, psicografada por Divaldo Franco. Então começamos com uma citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 10. Abre aspas. Porque só um é vosso mestre, o Cristo. Fecha aspas. Segue o texto da benfeitora espiritual. Tarefa de todos nós, a educação. Ajusta-se a peça na engrenagem a benefício do conjunto. Harmoniza-se a nota musical em prol do poema melódico. Submete-se o instrumento às exigências a que se destina. O esforço pela educação não pode ser desconsiderado. Todos temos responsabilidades no contexto da vida, nas relações humanas, nas atividades sociais, membros que somos da família universal. Ninguém consegue realizar-se isolado. Ignorância representa enfermidade carente de imediata atenção. O labor educativo, por isso mesmo, impõe incessantes contribuições, exigindo valiosos investimentos de sacrifício a benefício do conjunto. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. Da mesma forma que a imobilidade seria impossível, a inércia humana e a indiferença são apenas expressões enfermiças. Mesmo nesses estados, criam-se condicionamentos que geram hábitos, educando-se mal em tais circunstâncias os que se fazem nossos cômpares. a anarquia que destila vapores alucinantes, conduzindo à leviandade, fomenta estados de vandalismo, educação perniciosa. A ordem dispõe à disciplina que promove a equidade, atendendo à justiça, educação edificante. A educação assim examinada traslada-se dos bancos escolares para todos os campos de atividade, fazendo que todos nos transformemos em educadores, vinculados sem dúvida àqueles que se nos transformam em seguidores, conscientes ou não, aprendizes conosco dos recursos que nos fazemos portadores. Jesus, o educador por excelência, deu-nos o precioso legado vivo da sua vida, que é a sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia e esperança em volta dos passos. E o Espiritismo, que nos estimula a incessante exame educativo de atitudes e comportamentos, conscientiza-nos sobre a responsabilidade de que, mediante a educação correta, chegaremos ao farol, ao facho de luz da caridade perfeita. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, amigo Wilson, amigo Francisco, Guilherme, ouvintes queridos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse texto me lembra de um provérbio chinês muito importante, que diz o seguinte, vou tentar reproduzi-lo, que ele é um tanto quanto complexo. Aquele que não sabe, e não sabe que não sabe, é um tolo, fuja dele. Aquele que não sabe, e sabe que não sabe, é um simples, ensine-o. Aquele que sabe, e não sabe que sabe, está dormindo, acorde-o. Aquele que sabe, e sabe que sabe, é um sábio, siga-o. A educação é a base para todas as virtudes que nós podemos desenvolver em nosso íntimo. É através dela que nós nos forjamos para nos tornarmos homens de bem. Se nós lembrarmos os grandes educadores da história, Comênios, Rousseau, Piaget, Hippolyte Léon Denis Rivail, que o mundo conheceria como Allan Kardec, todos eles trouxeram contribuições imensas para a humanidade. Contribuições grandiosas que revolucionaram conceitos, paradigmas, destruíram paradoxos e transformaram nossa vida. No entanto, cada um de nós tem uma missão muito importante junto a todos que nos rodeiam, mas principalmente à criança, principalmente ao jovem, principalmente à juventude do século XXI, extremamente inteligente, intelectual, mas imatura emocionalmente. Temos tarefas grandiosas através da exemplificação de conduzi-los a um conhecimento maior, de conduzi-los a um algo mais, para unir amor e conhecimento, porque existe a boa educação e a má educação. Quando nós somos pródigos de virtudes, nós podemos auxiliar a outrem através de exemplos. Quando nós somos pródigos de palavras, nós arrastamos uns ou outros. Mas cabe a nós fazermos um mundo melhor, não através de armamento pesado, não através de crueldade, de ditaduras, de regimes que passam, mas através pura e simplesmente da boa educação. Muito bem. Boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson, Alex, Guilherme. E a todos que estão conosco nessa noite, que Jesus possa abençoar a todos nós, nos envolvendo, né, na sua paz e no seu amor. Texto muito bonito, né, de Joana de Ângeles, e sempre muito atual, né, um tema que, de alguma maneira, nos remete a muitas reflexões importantes à luz da doutrina espírita e à luz da sociedade, né? E quando nós analisamos com profundidade esse texto, podemos aí, de alguma maneira, verificar muitos desdobramentos na interpretação das palavras de Joana de Ângelis. Uma das primeiras coisas que vem à minha mente é essa questão ligada ao espiritismo, quando Allan Kardec pergunta assim, no que consiste um espírito feliz, né? E a espiritualidade responde em conhecer todas as coisas. E para que se possa conhecer todas as coisas, meus amigos, é fundamental que nós possamos agradecer e abençoar todas as experiências que nós temos de aprendizado. Então, é fundamental isso. Mas como é que nós aprendemos? Temos muitas maneiras de aprender, né, e nos educarmos. Alguns têm o canal do ouvido mais desenvolvido, outros da visão, outros precisam de alguma maneira escrever melhor dentro de um processo pedagógico para que possam fixar novas informações e novos conhecimentos. Mas a doutrina espírita deixa muito claro para nós que o que mais interessa e o que mais influencia no nosso aprendizado são as nossas experiências de vida. E é nisso que Joana de Ângelis nos toca de maneira tão sensível pelo Mestre Jesus, pelo exemplo do Mestre Jesus. Essa educação que nós compreendemos como educação formal, aquela que é importante, que avança, logicamente, o campo da intelectualidade, o campo da matéria, que é tão fundamental, pois estamos encarnados e vivendo na Terra, é um dos tipos de educação, é um dos tipos de aprendizado, é um dos tipos de experiências. Mas Jesus nos educa de outra maneira e nos convida, pelo seu Evangelho, a também sermos repetidores desse processo educativo. Jesus nos educa pelo exemplo de adotarmos uma postura de amor, de resiliência, de paciência, de tolerância, tão fundamental para que possamos adquirir, pelo processo da educação, justamente os talentos que são imperecíveis, os talentos que carregamos conosco ao retornarmos na vida espiritual. Portanto, o texto é muito bonito, é muito profundo, e como sempre, né, meu caro Wilson, você, ao selecionar um módulo desse programa, que é programado para ter 3 módulos, eu mais uma vez me sinto relativamente insatisfeito em passar para o próximo módulo, porque só um texto como esse já dá margem para que a gente possa ficar conversando por 1h30, sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida, né? É uma temática, enfim, muito profunda, que envolve desde, como o Alex começou a falar, da educação infantil, que nós selecionamos, na verdade, com o objetivo disso, né? O Dia Nacional da Educação Infantil, que é no domingo. Mas o texto é muito mais abrangente. Quando fala-se aqui, educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. Olha quanta coisa nos revela. Coisa que certamente nós já sabemos, já ouvimos até pelo senso comum, conhecimento popular, mas que, uma vez expresso aqui no texto, nos chama a atenção, né, de sobremaneira. Imagine, a criança que está sentada no banco de trás do carro aprende a passar no farol vermelho observando o pai dele dirigindo. É sempre assim. Essa mesma criança vai aprender a tratar os seus amigos da mesma maneira que o pai trata os seus familiares ali, mais próximos. Ele vai brigar com os amigos, ele vai ser, né, ou ele vai ser amoroso. Então, o Francisco falou uma coisa interessante, quer seja com palavras ou com atitudes, e o Alex também falou isso, né, que a palavra arrasta alguns e o exemplo arrasta todos. Arrasta todos, né? Na verdade, a gente tem que entender que tem sempre alguém nos observando. Existem sempre olhos sobre nós, né? E por nos observar, a gente está influenciando as pessoas. Esse é o objetivo maior da nossa reencarnação. Né? O aprendizado, em última instância, o aprendizado do amor. Então, toda a educação teria como base nos levar a amar. E o que o Francisco falou é muito bonito, de fato, porque nós não podemos amar alguma coisa que não conhecemos. O que acontece é a gente pode temer algo que a gente não conheça. Falando do próprio Deus, é tão comum a gente ouvir esse termo, né? Eu temo, sou temente a Deus, eu temo a Deus. Mas na medida em que você passa a conhecer Deus realmente, o Espiritismo nos explica os mecanismos de que Deus se utiliza para coordenar, gerir, né, a natureza, as nossas relações sociais, o nosso mundo íntimo. Quando a gente passa a compreender isso, é que a gente realmente passa a amar a Deus. Até lá a gente tem medo dele, né? E não vai ter medo, né? Vai saber o que pode acontecer com a gente, não é mesmo? As religiões nos ensinaram tantas coisas horríveis, né, sobre a ação de Deus, um Deus vingativo. Porque tudo que é desconhecido, naturalmente, nós estranhamos, né? Nós tememos. Então, eu acho que é por isso que a educação é tão importante. Porque nós vamos desvendando as realidades, a verdade, a melhor situação, o melhor ângulo para interpretar determinados acontecimentos, determinadas situações, determinadas realidades, né? E isso nos afasta daquele receio inicial, né, Wilson? Daquele medo, como você coloca. Tudo que a gente desconhece, obviamente, nos provoca medo. Pois é. Na medida em que a gente vai conhecendo, obviamente, isso vai se tornando mais familiarizado para nós, né? Pois é. E, Alex, eu queria até que você comentasse esse trecho aqui também. O que ela vai dizer aqui? Que não existe inércia, não existe imobilidade. Nós estamos aprendendo sempre. E se não estamos aprendendo algo bom, então estamos aprendendo algo mal. Como é isso? Não dá para a gente ficar... Eu estou simplesmente parado aqui, não dá para ficar, né, um tempo parado, um mês sem fazer nada. Não, a gente está sempre se transformando, é isso? A neurologia, ela nos ensina que a mente, ela nunca está parada. Sempre ela está em movimento, sempre ela está ativa. Então, por mais que você pareça inconsciente, por exemplo, as pessoas que têm costume de dormir à frente dos televisores ligados ou com música, aquelas ondas estão interferindo em suas ondas cerebrais. A TV, o que ela emite, o rádio, o aparelho de som, ele vai interferir mesmo com a pessoa dormindo. No seu bem-estar, nos sonhos que a pessoa vai ter, nos seus deslocamentos, que são os desdobramentos, vai interferir em como ela vai acordar no outro dia. Então, quer dizer que nem dormindo nós deixamos de estar ativos. E sob a luz da doutrina espírita, nós sabemos que ao dormir, nós estamos mais ativos durante o desdobramento do espírito do que no estado de vigília, que é que estamos acordados. Então, não há momento de inércia, não existe. Nós estamos constantemente aprendendo e ensinando, recebendo e transmitindo. No livro Vida Feliz, do mesmo espírito, Joana de Ângeles, ela diz num trecho, mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. A gente está sujeito a uma lei natural, que é a lei do progresso. Não adianta a gente não aceitar essa lei, nós estamos submetidos a essa lei. Né? Então, todas as experiências que vivenciamos podem ser desagradáveis ou agradáveis, podem aparentemente ser úteis ou não úteis. É como o Alex está explicando. Toda essa interação que nós temos com o mundo espiritual e com o mundo material, nos provoca a nos transformarmos de uma maneira irrevogável, de uma maneira na qual não temos controle. Nós somos diferentes na medida em que vamos vivendo, porque interagimos com diversas outras experiências que, mesmo a nossa revelia, nos transformam. É nesse sentido também que é importante a gente interpretar a educação. Somos transformados sempre. Sempre. Tem o professor Clóvis Barros, que conta uma história engraçada, que fala assim, não, que você está na estrada, está com fome e quer comer uma pamonha. Vocês já ouviram essa história? Aí você come a primeira pamonha e fica satisfeito. Aí você fala assim, nossa, mas que experiência ótima. Foi muito bom ter comido uma pamonha. Ah, mas então vou repetir essa experiência. Eu vou comer mais uma pamonha. Se uma pamonha é boa, duas pamonhas duas há de ser duas vezes melhor. Só que ele esquece que a pessoa que vai comer a segunda pamonha já foi transformada pela primeira pamonha. ele já não tem essa fome que ele tinha. Então ele não vai sentir esse primeiro, esse tanto, esse prazer e essa satisfação. Você está dizendo que a relação homem-pamonha é uma relação subjetiva. Não, ela vai nos transformando. Quer dizer, é um exemplo tão simples que, se a gente for jogar isso para todas as interações que nós fazemos com a nossa vida, nós vamos ter que admitir que as experiências que nós temos nos educam, nos transformam. Né? E a doutrina espírita nos auxilia pela sua filosofia consoladora, que justamente as experiências mais desagradáveis, as que mais nos tiram da zona de conforto, são as mais desafiadoras e, portanto, são as que mais nos convidam a progredir. Nós somos hoje, talvez, algo que nós nos consideramos com uma autoestima maior hoje do que no passado. Por quê? Porque superamos problemas. Não é pelo prazer que nós vivenciamos, não foi pelos momentos tranquilos que nós vivemos na vida que nós nos sentimos melhores hoje. O que nos transformou? Foram as dificuldades da vida, que nos educam ou que chamam em nós recursos que nós não percebemos que já temos, para que nós possamos superar a experiência e nos conscientizarmos de que somos capazes. Esse é o processo de educação, né? Moral, né, no caso, né? E é interessante, né, sob o aspecto da educação formal. A gente sempre pensa em educação, muitos já pensam na educação formal, a educação da escola, a leitura, os livros. Que é fundamental. Que é fundamental, sem dúvida alguma. Mas que é uma parte só do processo educativo, né? Como eu falei lá, a observação, nós aprendemos por observação, né? Por osmose, a gente vai se transformando também por defeito, por efeito. E me lembro aqui da filosofia clássica. Você tem ali duas correntes filosóficas, né? O racionalismo, que eram aqueles que acreditavam que tudo era descoberto, todo conhecimento era gerado dentro do indivíduo, né? Pela razão mesmo. Então, o estudo leva ao desenvolvimento da razão e do conhecimento, da criação do conhecimento. E o empirismo, que não, que dizia que o conhecimento era absorvido do mundo exterior, da observação, das experiências, da vivência das coisas. E eram duas correntes opostas, na verdade, né? Cada um com seus argumentos. Aí vem Immanuel Kant e faz a junção das duas. Não, mas é as duas, na verdade. Não é uma ou outra. Uhum. Né? Eu não sou razão ou experiência. Eu sou, na verdade, fruto do que eu observo no mundo exterior, racionalizo aquilo e experimento também, que vou colocar em prática. Então, é você absorver, né? É tratar aquilo dentro de você e viver aquilo, faz parte disso. Mas eu queria fazer aqui um adendo para o Alex também, Alex. Ela fala aqui em anarquia e em disciplina. No tocante à educação, ela diz aqui que a anarquia leva a atitudes levianas, leviandade. Anarquia, a gente pode resumir que é um estado, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, é isso? Então, existem duas terminologias para anarquia, não é? Existe o termo anarquia para aquele que é rebelde, para rebeldia. E se a gente for entrar no ramo político, o anarquista é aquele que se move contra o sistema atual. Muitos pensadores, sociólogos, consideram Jesus um anarquista. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Muito cuidado. Em cada contexto ela pode ter um significado. Exatamente, né? Exatamente. A questão é que toda vez que um sistema se torna retrógrado, muitos se voltam contra ele para se transformar. E isso é o mais triste do nosso planeta, porque há mais de 100 anos que a educação não sofre evolução. As pessoas ainda estão de frente a um quadro que era negro e ficou verde, no mesmo padrão de ensino, com raras mudanças, e porque os homens não quiseram, a educação não sofreu transformações relevantes. Eu acho que de Rousseau, Pestalozzi, Piaget, é o que nós temos hoje. Sim, é. Porque o que acontece? É a base. Você pode que é ter alguns hoje, né? Pensadores que tiveram alguns conceitos, mas o método de ensino, com raras exceções, continua o mesmo. Continua o mesmo. E justamente a área que devia sofrer mais transformações, ela é impedida de sofrer. Ora, por causa das religiões, uns querem o criacionismo, outros querem evolucionismo, outros não querem nada. Uns tiram umas coisas, outros embutem outras. Uns querem seguir a educação com o seu jeito, com os seus conceitos, impedindo as pessoas de ter o conhecimento. Porque muitas vezes o conhecimento é sinal para a pessoa se libertar. E muitos governos ditatoriais impedem o acesso à educação justamente para poder manipular o povo. Mas essa é a educação formal, né? Exatamente, da educação acadêmica e formal. Mas ela acaba redundando na educação moral. Porque, por exemplo, as pessoas hoje têm acesso, o jovem tem acesso à internet, ele tem um mundo diante dele. Mas ele também, se ele não tiver recursos intelectuais para interpretar o que ele vê, sim, pouco tem importância para ele. Isso é, ele vai se encher de dados, mas não serão informações, de fato, que tenham, né, potencialmente condição de transformá-lo. É são, isso? São parcelas, né? Porque a gente tem que fazer uma divisão. A educação, em realidade, educação, se nós formos ver em termos morais... A educação é em casa, a escola instrui, a família, os pais educam, né? E os núcleos religiosos evangelizam, os que são à luz do Evangelho de Jesus, obviamente. Então, muitas vezes, há uma confusão. Há uma confusão. É professor querendo dar educação ao filho de um pai que não ensina... É o pai, muitas vezes, querendo transmitir alguma instrução para o filho, sem ter a capacitação desejada. É os pais exigindo do centro espírita, da igreja católica, do núcleo protestante, que eduque seu filho quando a função é evangelizar. Então, é necessário que cada um se coloque no seu posto, cada um faça a sua parte para que a educação acadêmica, a formal... E a educação moral possa andar de mãos dadas. Porque sem intelectualidade, você não é capaz de entender os ditames, certo, errado, negro ou claro e assim por diante, para você fazer diferenciações. Você tem dificuldades. Então, você... É o espírito da verdade diz. Homem, né? É, desenvolve o amor, desenvolve o conhecimento. Então, nós temos que entender que o conhecimento e o amor deve ser desenvolvido dentro do coração do homem. Em todos os instantes. E o evangelho é um instrumento para a educação do sentimento. Sem não é, dúvida, Francisco? Sem dúvida. Isso que o Alex estava falando, né? Que essa evolução, né? Para que esse espírito se torne feliz, conhecendo todas as coisas, deve se dar de uma maneira equilibrada entre esses dois pilares. De um lado, a sabedoria, do outro lado, o amor, né? E a sabedoria, sem dúvida... inclui uma série de questões ligadas à educação formal, inclui uma série de questões relacionadas ao conhecimento desse espírito a respeito das coisas do universo, sem dúvida. É isso que torna esse espírito autossuficiente ou, de alguma maneira, com maior autonomia para exercitar seu livre-arbítrio cada vez com maior responsabilidade e possibilidade de acerto. Quer dizer, isso está muito claro na doutrina espírita, que a responsabilidade vai aumentando à medida que a gente vai ganhando conhecimento. Mas não há como esse espírito ganhar conhecimento se não aprender, se não for exposto a esse processo de educação. Às vezes, esse processo não se dá de uma maneira, ou quase nunca, né? Esse processo se dá de uma maneira simultânea. É sempre num passo atrás do outro, quer dizer, se dá um passo primeiro em direção ao progresso do conhecimento intelectual, material, quase sempre é assim que a humanidade vai caminhando e, de uma maneira geral, nós individualmente também vamos fazendo. Esse conhecimento a mais, esse degrau a mais na nossa formação intelectual, material, enfim, ligada ao mundo físico, é o que nos capacita a ter novas experiências e experimentar também novas experiências no campo moral. Mas temos que crescer de uma maneira conjunta, como disse o Alex, né? Crescendo dessa maneira. E como você falou, né? Muito bem, Wilson, o Evangelho aí é um roteiro fantástico para isso. E o Espiritismo, de novo, diz assim, ó, Kardec diz, espíritas, amai-vos, ponto. Instruí-vos. é o segundo mandamento. Então, mais uma vez, deixando claro que o Evangelho está à frente e que nós caminhamos passo a passo, quer dizer, perna esquerda e perna direita, nesse sentido de crescer, uma vez no sentido material, outra vez no sentido moral. Alex, eu acho muito interessante uma definição da Unesco de educação, os quatro pilares da educação. Eles falam sobre aprender a conhecer, sobre aprender a fazer, a realizar, aplicar o conhecimento, mesmo que aquilo que nós falamos de prática. Fala de aprender a conviver e aprender a ser. Olha que evolução interessante. Eu aprendo a conhecer, isto é, no mundo de hoje, a gente aprende a buscar informação, interpretar essa informação, verificar essa informação, reter ou não. Temos uma frase de Paulo, né? Eu experimento, retenho só aquilo que me interessa. Como que é a frase de Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é, tem essa também, mas é uma frase que isso é, eu verifico tudo, mas retenho só aquilo que me interessa. Só aquilo que realmente... Então, isso é aprender a conhecer, porque o mundo é gigantesco, a quantidade de informações. Não dá para a gente absorver tudo isso, a gente tem que reter somente aquilo que é importante. Então, é um aprendizado. Aí você tem que aprender a fazer, a colocar isso em prática, aprender a conviver com as pessoas e depois aprender a ser, que tudo isso lhe torne uma pessoa diferente. Então, eu quero que você só comente para a gente encerrar esse bloco, que muitos pais enviam seus filhos para a escola regular, o que é lei, inclusive no Brasil, por enquanto. Pelo menos por enquanto é lei. Mas muitos pais não oferecem a educação religiosa. A gente está falando aqui que são duas asas. Né? Não oferecem, não obrigam essa criança, quando ela não tem condição ainda de escolher, a frequentar um determinado curso para aprender o evangelho, mesmo uma evangelização infantil, quer seja na igreja católica, ou no núcleo evangélico, ou na casa espírita. O que a gente pode falar para esse pai? É correto isso? Será que a criança tem que esperar realmente ela ter uma certa idade para ela decidir o que ela vai querer fazer? Porque eu tenho ouvido isso de muitos pais. Olha, meu filho é muito novo ainda. Quando ele tiver aí com 15 anos, ele puder... Aí ele vai decidir melhor o que ele quer fazer da vida, porque são tantas as religiões, eu não posso obrigar meu filho a ser alguma coisa que ele não quer. Só para fazer uma introdução que você falou da Unesco, o Conselho de Educação, vamos lembrar da psicologia, inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. Exato. É perfeito com o que a Unesco propõe. É perfeito. São os ramos do ser, do conhecer, da inteligência múltipla que fazem o espírito se desenvolver. E no último, que é o espiritual, a gente acha que é uma inteligência religiosa. Não, é do ser se conhecer. Como aprender espírito, a ser como individualidade. Realmente. Como individualidade, isso é importante. O espírito, tanto é que Dana Zuar diz que quando a pessoa pensa em Jesus, em Deus, acende o chamado ponto de Deus no cérebro. Acende, no lóbulo, um ponto de Deus que se acende. Que é o autoconhecimento de saber quem a pessoa é. Então, quando nós deixamos de dar esse encaminhamento para os nossos filhos, sob a justificativa de deixar-lhes a liberdade de decidir no futuro, nós estamos sendo preguiçosos, omissos, e vamos colher as consequências negativas dessa atitude. Porque se nos é obrigado, pela lei, a dar educação formal aos nossos filhos, porque senão você é enquadrado no Código Penal Brasileiro, abandono Sim. intelectual. Yeah. Primeiro lugar, que é necessário. Se é obrigado o pai, pela lei, a dar alimentação, a dar estadia, a dar uma qualidade de vida aos nossos filhos, será que será necessário enquadrar no Código Penal para que o pai dê educação religiosa, simplesmente no contexto de organizar, né? Para entender melhor exatamente. A tese. Eu estou falando de espiritualização Porque mesmo. Porque o que acontece? O homem anda, desde o conhecimento da tecnologia, que é magnífica, mas desde o conceito aprofundado da tecnologia, o homem, que já estava divorciado de Deus, afastou-se totalmente. Porque o que acontece? O homem quer viver a vida fast food, a vida rápida, tudo pronto. Mas aí a vida passa rápido também, né? Mas aí também não dá tempo de aprender. Fast life. Fast life, porque o que acontece? É muito rápida as informações. O cérebro não é capaz de absorver tudo que tem. Semana passada eu vi uma matéria na internet, achei magnífica, porque falou a respeito de Deus. E a ciência comprova Deus a todos os instantes. Descobriu-se no nosso sistema solar, na Via Láctea, um buraco negro que dista da Terra 26 mil anos-luz, que ele estava emitindo luz. E um buraco negro não emite luz. E tem a foto da NASA das luzes emitidas pelo buraco negro. Primeiro ponto, os cientistas não sabem explicar o que são essas luzes desse buraco negro. Então, não sabem explicar nem o que é o buraco negro ainda, né? Então, mas de ele fato, não emite tem luz. Suposições. Então, mas o que eu achei mais interessante é que esse buraco negro está a uma distância de 26 mil anos-luz da Terra, dentro da Via Láctea. Olha a incomensurabilidade do universo. É, dentro da Via Láctea, no quintal da casa. Tá no quintal, quintal da casa. Nossa casa. Exato. É 26 mil anos-luz. Eu perguntei à amiga, você sabe o que é um ano-luz? É um tempo, é o ano que a luz demora a percorrer o caminho. 26 mil. É viajar um ano à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Exatamente. Não dá nem para imaginar, não consigo nem pensar em como então, seria. Então, e o buraco negro está pertinho. Viajar um ano a 300 mil quilômetros por segundo. Teria que viajar 26 anos. 26 mil anos. 26 mil anos. Num veículo que trafegasse a 300 mil quilômetros a cada segundo. Então, mas isso não explica Deus? Para mim basta. Para mim já dá. Só isso já bastaria. Então, o que acontece? É uma omissão dos pais não darem o encaminhamento para os seus filhos. Dê a sua religião para os seus filhos. O seu encaminhamento. Se quando ele crescer, ele quiser mudar de opinião, aí é diferente. Você o estruturou moralmente. E o pai que não tem religião, que não segue? Porque assim, a gente ouve muito assim, olha. É uma terminologia que não deveria existir, na verdade. Mas é muito comum você escutar a pessoa falar, ah, eu sou católico não protestante. Não praticante. Não praticante. Não praticante, exatamente. Eu sou um espírita, mas assim, eu sou... Você fala, você é espírita? Ah, eu vou na palestra. Eu sou simpatizante. Sou simpatizante do espiritismo, exatamente. O Francisco colocou muito bem. O que, que essa pessoa faz para o filho? Como faz? Ela não tem que primeiro se ajustar? Eu prefiro o ateu a uma pessoa desse tipo. Que é espírita não praticante, que é católico não praticante. Porque pelo menos o ateu, não é porque ele é ateu que ele não vai dar disposições morais ao seu filho. Ele pode e deve dar disposições morais. Porque o próprio Bezerra de Menezes diz que tem ateus muito melhores que religiosos. Porque... Aliás, o melhor livro sobre virtudes que eu já li é de um filósofo ateu. Chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte Sponville. Ele é ateu, mas a forma como ele disserta sobre as virtudes, sobre cada uma das virtudes, é fantástico. Mas e o Carta Nicômaco? Sim. Carta Nicômaco? Aristóteles. Aristóteles é magnífico. Então, o que acontece? Quando você verifica isso, você vê que o exemplo do pai vai passar para o filho. Se ele não tem o que dar, o filho não terá o que receber. Então, é necessário um encaminhamento. É necessário uma estruturação. Seja qual for a crença. Então, o pai que está lá com seu filho pequenininho agora lá ainda, está no colo, que ainda é um católico, não protestante, ou um simpatizante do espiritismo, também dele é melhor ele já ir se ajustando, não é, Seria Alex? Necessário que antes dele ter um filho, ele verificar qual a sua posição no mundo, o que ele pode dar a esse filho. Porque não é só ter o filho, não é? É dar todas as condições possíveis. Porque, mediante as dificuldades e torpezas do mundo, no final, é com Jesus que você vai contar. No final, a sua estrutura é que vai demonstrar para onde você pode correr. E nós vemos pessoas assim desesperadas, situações traumatizantes. Jovens, crianças, se matando com 11, 12 anos, quando isso seria inconcebível. Porque falta uma estrutura, falta um ponto de esperança para depois se transformar num ponto de fé. Para que a pessoa possa conceber. Porque o universo é muito vasto. E o que é o objetivo, nós temos nos livros, nós temos nas escolas. Mas e o que é subjetivo? A emoção é subjetiva, não tem como você pintar um sentimento, não é? E parte religiosa bem racional, bem analisada, pode dar uma estruturação para a pessoa para que ela viva em harmonia. Não é fórmula definitiva para o bem, mas é um caminho. Seu filho precisa de orientação espiritual, né? Isso é importante que todos nós tenhamos claro, né? Nossos filhos precisam de orientação espiritual. Vamos seguindo adiante, amigos ouvintes, atenção para esta orientação, que o Francisco, inclusive, citou aqui. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você encontra estas e outras obras aqui em Piracicaba, lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, aqui no centro, esquina com Alferes José Caetano. Nós vamos agora para a mensagem da Terezinha de Oliveira, mensagem súplica, e retornamos para o segundo bloco em alguns instantes. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite agradável de quarta-feira, do dia 21 de agosto do ano de 2019. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28 e avançamos hoje para os itens 28 e 29. Essa parte da obra, ela traz uma coletânea de preces espíritas. E a prece de hoje é ação de graças por um favor obtido. Lembrando que essas preces foram elaboradas por Allan Kardec e tem o objetivo de ajudar a gente a compreender como elaborar essa comunicação com o plano espiritual. Ele sempre faz questão de colocar os elementos doutrinários dentro da prece dele. Ele abre, então, cada uma das preces com um prefácio, onde ele explica o porquê e como fazer a solicitação ou o agradecimento nesse caso, e depois ele avança para a prece em si. Então, eu vou ler e depois eu vou passar aqui para o Francisco e para o Alex para os comentários. Prefácio, texto de Allan Kardec. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele fez, que Ele nos fez durante o dia, e agradecer-lhes. Sobretudo, no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta, para isso, que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister, interrompamos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Abre aspas. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Fecha aspas. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Item 29. Prece. Deus, infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou a meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos, em particular, por... Então, nesse ponto, Kardec deixa reticências, né, para a pessoa agradecer pelo que ela recebeu. Bem, com isso, eu passo, então, a palavra para os comentários aqui do Alex e do Francisco. A prece, o próprio Gandhi já dizia, a chave da manhã e a tranca da noite, não é? Só que, nesse meio tempo, o que a gente faz? A gente espera acontecer? Em realidade, na prática, a vida me ensinou, os bons espíritos, que a todo instante nós estamos em contato com Deus. E que, de fato, nós somos livrados de muitos problemas, de muitas dificuldades ao longo do dia, pelos mensageiros de Deus, que são os bons espíritos, nossos anjos protetores, que não são nossos capatazes, não estão à nossa disposição, que são nossos amigos, nossos irmãos, que estão do nosso lado nos protegendo e que, no anonimato, de forma silenciosa, nos auxiliam, nos amparam, nos iluminam, nos inspiram bons pensamentos, nos ajudam em tropeços da vida. E quando nós reclamamos de situações difíceis, nós devemos ter a certeza de que poderia ter sido pior. É que eles estiveram do nosso lado para nos secundar, para nos auxiliar. Óbvio que nós devemos manter um padrão mental de harmonia, um estilo de vida delicado, equilibrado, para atrairmos os bons espíritos. Porque também, se eu atraio os espíritos inferiores, eu vou ter toda sorte de desgraça e dificuldades em minha vida. Não é? Porque daí eu estou optando pelo bem ou pelo mal. Mas a todo instante nós devemos agradecer quando um bem acontece. Porque Deus não precisava ter feito isso para a gente, mas Ele faz porque nos ama. Quando um mal nos acontece, porque poderia ter sido pior, nós não imaginamos quão seria maior esse mal que aconteceu na nossa vida. E a gente reclama daquele pequenininho. Tanto que tem um provérbio japonês que diz: eu que reclamava de não ter sapatos, encontrei um homem que não tinha pés. Você comentou agora, eu me lembrei, Alex, de uma palestra que eu ouvi do Divaldo, em que ele conta que Ele conversava com um homem que estava com uma doença relativamente grave. E ele tentava motivar essa pessoa, e essa pessoa estava muito negativa, estava muito para baixo. As palavras do Divaldo não estavam alcançando o coração, não estavam reverberando ali, nem surtindo o efeito que ele desejava. O homem era muito negativo. E chegou um ponto que o Divaldo, que o homem disse assim para o Divaldo, falou, então, eu estou numa situação péssima, né? A minha coisa realmente está muito ruim, o Divaldo falou, mas o que pode te acontecer de pior? O que pior pode te acontecer? Ele falou para o Divaldo, o pior que pode me acontecer é morrer, né, Divaldo? Eu vou morrer. O Divaldo falou, não, o pior que pode te acontecer é matar alguém. Morrer, todos nós vamos morrer. Como pode ser o pior? Agora, se você mata, tira a vida de uma outra pessoa, isso sim é o pior. Isso vai te trazer um grande problema. Você comentou agora que até o mal que nos aflige é um bem gigantesco. Essa história nos mostra isso, né? Que até uma doença a partir dessa perspectiva é positiva, não é? Agora, Francisco, o texto, Kardec diz isso aqui. Por que nós tão facilmente esquecemos o bem e nos fixamos nas aflições e nas dificuldades? Parece que é uma coisa muito comum a muitos, a maioria de nós, não é? Olha, é difícil explicar, porque eu mesmo, né, muitas vezes me pego valorizando, fazendo uma apologia ao mal de uma maneira inconsciente, né, e sem uma razão específica para isso. Talvez eu poderia responder isso a você, Wilson, em função das nossas imperfeições. Eu acho que é a resposta que vem à minha mente agora. Agora, eu queria destacar a simplicidade e a precisão do texto de Kardec a explicar essa questão de maneira tão, tão, tão clara, muito clara. Kardec nos chama a atenção para todas as coisas que nós temos, para todos os recursos que nós dispomos, para todas as vantagens que nós já usufruímos e que, de uma maneira inconsciente, nós não damos crédito, nós não consideramos, nós, de alguma maneira, automatizamos as graças que estão, de maneira, para nós, silenciosas. O Espiritismo nos convida a deixarmos de sermos silenciosos ao notar a todas as graças que nós temos. E vai além. Até aquilo que para nós parece uma desgraça é realmente uma bênção. O Espiritismo não nos deixa ângulo para olhar todas as coisas da nossa vida sob um aspecto pessimista. Não, pelo contrário. Então, eu gostaria de começar assim, refletindo sobre o seguinte. Ó, a gente está agora sentado numa cadeira, né? Essa cadeira repousa sobre o solo. A gente esquece que o solo está sendo tolerante conosco, que existe uma força da gravidade que nos acomoda confortavelmente na cadeira. A gente simplesmente esquece isso, que nós estamos aqui, porque se de repente um equilíbrio como esse deixa de ter tolerância e essa terra treme, aí sim nós vamos valorizar a tranquilidade. Era tão bom quando não tremia. Não, mas a gente não se dá conta, automatiza. Outra coisa, ó, eu estou respirando. Nós já sabemos que precisamos do oxigênio, tem um ar e tal. Ficamos 3 segundos sem respirar, a gente vai ver realmente o que é uma falta de oxigênio. Então, são questões que, se a gente for somando, é isso que Kardec convida a gente a refletir. Mas são tantas coisas que o Pai nos oferece, são tantos recursos que o Pai nos coloca à disposição num corpo frágil para que nós estejamos aqui confortavelmente refletindo sobre a vida, que é isso que Kardec fala, meu, vocês têm que ter muita gratidão. Na oração, que quase sempre a gente de maneira infantil pede, quase sempre pede para afastar uma experiência que a gente precisa, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer, como Kardec diz, louvar e agradecer. Agradecer a todas as coisas. Quando nós fizemos uma refeição, uma série de outras criaturas e criações do nosso Pai estão sendo tolerantes conosco. E a gente não pensa nisso, a gente automatiza. O americano tem uma expressão que tem uma tradução difícil para o português, que é take for granted. Take for granted, para mim, é uma expressão muito forte, que é aquela expressão de subestimar todas as coisas boas que nós já temos e nós simplesmente não damos valor. Nós simplesmente esquecemos e nos focamos naquilo que é, de alguma maneira, desconfortável para nós. Então, eu estou tentando responder tua pergunta, Wilson, mas eu acho que é muito mais por um acordamento, por um despertamento, é que nós vamos realmente perceber por que será que nós reclamamos tanto ainda da vida. E o Espiritismo nos consola, nos orienta, nos instrui e, eu diria, nos adverte para que a gente pare com esse tipo de sintonia, porque, como o Alex bem falou, na medida em que a gente agradece, na medida que a gente reconhece, a gente imediatamente sintoniza com toda a criação. Não é? A gente sintoniza com a criação. A gente está, de alguma maneira, em harmonia com tudo. Nós, de alguma maneira, aceitamos todas as situações do mundo. Nós fazemos a vontade do Pai de uma maneira sincera. E o que acontece? O que o Espiritismo mostra? Que toda aquela espiritualidade que está, de alguma maneira, nos encorajando a seguir adiante, pô, ela vai continuar a nos encorajar e nós nos inspirar. Então, Kardec fala assim, olha, não adianta grandes orações, não adianta longos períodos, repetição de palavras. Não. Se a gente puder, de maneira frequente e curta e simples, estarmos sintonizados de maneira frequente durante o dia, mais vantagens vamos tirar desse processo. Mais vamos nos beneficiar, mais vamos estar conectados com a espiritualidade superior, que é aquela que gosta de nós, aquela que nos quer ver bem, nos ver progredir e vencer nas nossas tarefas. Que a gente possa, né, de maneira frequente durante o dia, reconhecer essas bênçãos que nós temos, tudo que nós temos. E é isso que nos faz, de alguma maneira, estarmos mais sintonizados. Alex, eu sei que você tem um comentário já a fazer, mas eu quero aproveitar e te dar mais esse gancho, né? Esse link aqui. Existe um mundo invisível, né, Alex? A gente aqui está falando sobre ele. Estamos reunidos aqui, não é para falar do nosso mundo visível. Então fica muito evidente aqui quando a gente fala ainda sobre o pão, sobre a comida, sobre o que a gente vê ainda, o que nós temos, que nós não damos valor, mesmo nessas coisas que são visíveis, palpáveis. Mas falamos aqui de um mundo invisível. Pense bem, a pessoa vai para uma casa espírita, às vezes com um problema no emprego, com um problema qualquer, né, na área financeira, dos relacionamentos, e ela senta lá para ouvir a palestra e ela está sendo curada de uma doença que nem ela sabia que ela tem. Isso acontece com muita frequência? Mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Porque, em realidade, quando você entra num núcleo religioso que pregue o Evangelho de Jesus verdadeiramente, daí você tem que ter conhecimento da onde os seus pés vão pisar, você vai receber todos os benefícios. Porque muitas pessoas vão à casa espírita com o objetivo da terapia do passe. Exatamente. Não entendendo que dentro da casa espírita existe uma terapêutica, porque a terapêutica é um conjunto de terapias. Então, uma delas é a fluidoterapia ou passe. A outra é o esclarecimento, a parte doutrinária ou doutrinação, que é a palestra. Então, quando se conjuga essas forças, nós vamos verificar que durante o esclarecimento, que é a educação, que é o conhecimento que nós falamos na parte anterior, que a pessoa consegue se autodescobrir, que a pessoa descobre novos horizontes, nesse momento ela está se abrindo para receber o auxílio. Porque quando você falou do Divaldo, que ele falava com aquele homem e não tocava o seu coração, é porque não alcançava, não tinha ressonância. Se não tem ressonância, pode ser Jesus falando que a pessoa não vai absorver. Você está sentado ali, escutando o palestrante, mas você está esperando o passe para ir embora para casa. Mas não tem ressonância nenhuma. ressonância e as vibrações compensadas explicadas pela física. A palestra tem 30 minutos, o palestrante atravessa 35, a pessoa começa a olhar no relógio. Exatamente, porque a pessoa ela não está se importando com a palestra, com o esclarecimento, ela quer a varinha de condão. O que ela não sabe é que existem três tipos de passes. O passe magnético, o passe misto e o passe espiritual. O passe misto as pessoas sabem, que é quando o passista está aplicando e ele conjuga suas forças com o do mundo espiritual. O passe magnético, que é a energia só da pessoa, porque nós temos energia para isso. Sim. E o passe acontece espiritual? Acontece muito em tratamentos como o Reiki, por exemplo, sim, né? Que é uma que transferência é de energia magnética. E muitas vezes é magnetismo. Nós aplicando passe, muitas também. Vezes não tem essa intercessão de espírito, é nossa energia, por um motivo ou outro. Mas existe o passe espiritual. Esse é só do espírito. Que é direto dos espíritos. E existe um palestrante, eu não me recordo o nome, que ele fala que o passe existe na casa espírita pelos passistas e apesar dos passistas. Apesar dos passistas. Apesar é bom. Dos passistas. Porque quando não se resolve com eles, existe o passe espiritual direto. Que é quando você está sentadinho, você chega acabado na casa espírita. Uma perda, um problema financeiro, um desemprego, uma dor profunda, uma doença crônica, uma informação de uma doença mortal. Você chega sem eira nem beira, como se dizia. Ao você entrar na casa espírita, os espíritos, aqueles que fizeram a proteção, que fizeram a asepsia do ambiente do núcleo espírita antes dos trabalhadores chegarem, eles chegam geralmente 2-3 horas antes para ionizar o ambiente, para limpar das lavas astrais, das larvas astrais, para deixar o ambiente propício que as pessoas cheguem e se sintam bem. Então, eles já recebem aquele número de espíritos, uma quantidade enorme, já recebem os necessitados. A pessoa se senta. Automaticamente eles vêm ao ouvido daquele ser, ao ouvido da alma, e diz: nós estamos aqui, tenha tranquilidade. Já lhe aplica um passe, que é o que dá a calmaria. Se ele estiver concentrado e quiser o benefício, aí vai começar a se abrir, vai ter a ressonância. Aí é aquele momento que o palestrante fala uma palavra-chave, eles vêm e conseguem trazer um parente desencarnado, se aproxima, e o parente diz: eu estou vivo. E dentro do coração, aquela saudade lhe inunda, ele se enche de confiança. Ele não precisaria nem do passe, de tanto benefício que ele recebeu. Mas para isso é necessário ter conhecimento, instrução, aprender as bases da doutrina e ter fé. Mas fé raciocinada, que depende da intelectualização, do conhecimento, para você racionalizar a sua fé no bom sentido, para ela ser racional, não ser uma fé cega, que distorce tudo e que transforma. Veja o quanto é importante, não é, Francisco, Alex e o ouvinte que nos acompanha, a gente compreender como se processam os mecanismos no plano espiritual. Não tem dúvida. E essas informações, né, nós recebemos dos espíritos. Existem várias obras que nos demonstram esse tratamento oferecido. André Luiz reporta isso, né, em várias de suas obras, esse atendimento que é oferecido ao frequentador do centro espírita. Eu gostaria até de complementar o seguinte, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando e que não tem ainda um conhecimento, uma vivência, uma experiência mais aprofundada, né, de frequentar uma casa espírita, ou mesmo de ler uma obra espírita sobre os fundamentos, seus fundamentos e princípios. É muito importante a gente fazer uma comparação bem simples, né? Todas as doenças e desequilíbrios, sob o ponto de vista espírita, têm uma causa emocional / espiritual, né? É claro que se nós formos compararmos essas doenças a uma doença física, há duas maneiras de tratar, né? Quase sempre, se a gente tem uma infecção, a gente pode apresentar um primeiro sintoma, que seria uma febre, e certamente pode, num primeiro momento, tomar um antitérmico para baixar essa febre. Mas a causa da febre é outra. Então, daí a importância da conexão do que a gente falou agora, da palestra e do passe. Porque o passe age, sim, de maneira a aliviar o sofrimento, de maneira rápida, instantânea, mas temporária, caso a causa daquele desequilíbrio não seja afastada. E quase sempre a causa do desequilíbrio, a chave para sairmos desse desequilíbrio, está justamente na transformação moral e do conhecimento daquele que sofre. Tem tudo a ver com o primeiro bloco do nosso programa hoje. Aquele que não se instrui, aquele que não se educa, aquele que não se esclarece, como tão bem disse aqui o Alex e o Wilson, ele não tem recursos para que de alguma forma ele possa se transformar, se reequilibrar e afastar a causa daquele desequilíbrio. Estamos aqui falando do desequilíbrio por obsessão, por aproximação até de entidades que possam causar esse desequilíbrio e que, claro, dentro de uma casa espírita, ele recebe essa proteção, ele recebe esse alívio instantâneo ou primeiro alívio. Mas se a pessoa, de alguma maneira, não se sintoniza, não busca, de alguma maneira, afastar as causas primárias desse desequilíbrio, o problema volta, o problema retorna. Então, que eles entendam, né, esses que ainda não têm uma experiência, uma vivência na casa espírita, entendam sobre a importância de cada um de nós conhecermos por nós mesmos, porque a inteligência foi atribuída a nós para que a gente possa usá-la. É um dom que Deus deu a cada um de nós, então nós não podemos deixar a nossa inteligência, o nosso cérebro se atrofiar. Então que a gente faça bom uso, cada um de nós, aceitemos as verdades de acordo com os nossos raciocínios, para que a gente possa, de alguma maneira, nos transformarmos e nos educarmos nesse processo de livramento desse sofrimento. Alex, o Francisco colocou uma coisa interessante que eu queria que você explorasse um pouco. A pessoa muitas vezes pensa que quando ela entra na casa espírita e ela está sendo vítima de um processo obsessivo, está sendo perseguida por um espírito, supostamente em busca de vingança ou algo parecido, quando ela entra, esse espírito não entra junto com ela, né? Ele fica preso do lado de fora, ele não entra na casa espírita. Como se processa isso? Porque isso também é um dos benefícios, né, invisíveis que a gente está tratando aqui, desses tantos benefícios que a gente não vê, né? A casa espírita é para quem? A casa espírita é para todos. Em realidade, depende da situação. Por exemplo, se os espíritos forem bulhentos, quiserem causar confusão, transtornos, existe uma corrente de forças protegendo e trabalhadores protegendo o centro. E esses espíritos não passam da entrada, eles ficam na área externa. Mas eles não se alheiam do ensinamento de dentro da casa espírita. Existem microfones plasmados no mundo espiritual e eles recebem o ensinamento. Mesmo do lado de fora? Mesmo do lado de fora. Alex, é o mesmo que acontece no Evangelho no Lar, então? É a mesma coisa. Faz o Evangelho no Lar, os espíritos que querem perturbar o ambiente não entram. Se eu não me engano, no livro Os Mensageiros, do André Luiz, consta, depois que eles passam pelo campo e eles estão na cidade, começa a cair uma chuva muito forte na cidade. E os espíritos, eles veem outros que acreditam que estão vivos ainda, que mal desencarnaram, apegados à matéria, correndo para fugir da chuva e entrando nas casas. E o André Luiz comenta que eles são muito deformados. Eles são deformados, ele nem cita como é para não assustar as pessoas. Mas o que eu acho interessante nessa narração é que diz que os espíritos saem correndo para entrar nas casas. Para fugir da chuva. E como que vai fazer? Eles entram em várias casas, né? Esses espíritos tenebrosos. Ele falou, a casa que não tem o equilíbrio moral e, consequentemente, não tem a proteção espiritual, eles vão entrar para se proteger da chuva. E pode ser que lá eles queiram ficar, causando pequenos probleminhas. Agora, a casa, que tem um equilíbrio moral, que você faz o evangelho, mas também não basta só fazer evangelho, a semana inteira é um arranca-rabo. Tem que ter um equilíbrio moral e evangelho bem feito. Essa casa até a proteção, lá eles não vão adentrar. É a mesma coisa a casa espírita. Mas existem casos, Wilson, que o espírito precisa entrar com a pessoa. Porque há tipos e tipos de obsessão. Há tipos e tipos de problemas. Então, muitas vezes é necessário que aquele espírito adentre junto com a pessoa para receber os benefícios mais diretos, porque, em realidade, o obsessor não é o problema. Em todo caso, o problema é o obsedado. Por isso que o Espiritismo mudou a frase dizendo: me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Então, dependendo de quem a gente é, é quem a gente vai atrair. Então, o obsessor não é vilão. O obsessor, ele é bom. Porque muitas pessoas, se não tivessem obsessores, nunca teriam pisado numa casa espírita. E é justamente o obsessor causando-lhe problemas que a pessoa é obrigada a sair do seu, da sua mesmice, da sua preguiça e buscar auxílio. Nisso ela se transforma. Então você vai falar que o mal é um mal? Não, o mal é um bem. O mal é um bem. Depende do ponto de vista. Tem uma historinha de uma senhora que vai até o Chico e fala: Chico, eu queria que você me ajudasse a tirar esse encosto. Usando aquela terminologia, né, tradicional. Tirasse esse encosto que está comigo, né? O Chico fala: mas para que tirar o espírito? Vamos nos evangelizar a todos. Olha que coisa. Verdade, né? O espírito que está lá está precisando de evangelho tanto quanto os encarnados que aqui estão. Mas não é isso que nós fazemos nos trabalhos mediúnicos? Nos trabalhos mediúnicos é isso. Joia. Nós vamos agora para um breve intervalinho. A gente vai ouvir uma canção aqui que hoje foi o Guilherme que escolheu, né, Guilherme? Qual que é? Só por hoje? Do Jota Quest. Vamos lá e a gente volta em alguns instantes aqui para o terceiro e último bloco do programa, onde a gente vai tratar sobre assuntos muito interessantes. Casas mal assombradas. Retornamos em breve. Qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje preciso de você com qualquer humor, qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz. Só hoje. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 21 de agosto de 2019. Nos programas anteriores, nós temos falado sobre obsessão. Então, abordamos esse tema com bastante detalhes, com propriedade. Foi abordado aqui no último programa, inclusive pelo Sérgio Aguiar e pela Maria Antônia Paduan. Nós entendemos que a obsessão se dá por um processo de influência, é um processo de afinidade, de sintonia, né, mental. É como o Alex colocou aqui também no bloco anterior, né, Alex? Esse espírito que, de repente, fugindo da chuva, lá entra dentro de uma casa, um espírito perturbado, ele vai permanecer ali se ele encontrar um ambiente acessível para ele, não só acessível, mas agradável para ele. Se ele conseguir influenciar, ele tiver resposta. Mas existem muitas dúvidas a respeito de espíritos que se fixam em locais específicos. Né? As tão conhecidas, tão famosas casas mal-assombradas que existem por todo o mundo. Espíritos podem realmente se fixar em locais que lhes tenham sido importantes enquanto encarnados, como uma casa ou mesmo o seu local de trabalho. É possível que eles permaneçam ali? Neste caso, mesmo que não exista sintonia com os novos habitantes daquela casa, um encarnado, né, uma pessoa que mora ali, uma pessoa que trabalha naquele local, ela pode ser influenciada negativamente pela presença desse espírito? Você perguntou se não tivesse sintonia. Isso. Principalmente se não tiver sintonia. Por que que acontece? Se o espírito, e é muito comum esse fato, porque se o espírito era apegado à sua casa, aos seus bens quando encarnado, a morte não é uma cigana que traz mistérios. Você continua sendo aquele que você foi quando estava encarnado. Continua gostando da sua casa. Você continua gostando da casa, gostando não, né? É. Desejando profundamente, possuindo-a. É o ter, né? Nós temos todos, nós temos tudo, né? O termo ter é muito complicado. Então, a pessoa continua com esses desejos desequilibrados. Então, nós temos na Revista Espírita de 1858 dois casos. O espírito batedor de Bergsabern e o espírito batedor de Dilbersdorf, que eles se sentiam donos da casa, porque o eram, e atormentavam pessoas específicas da casa. Específicas. Sim, específicas. Porque o que acontece? Nesse caso, não que necessariamente, existem casos que os espíritos expulsam os moradores, porque a casa é deles. O filme Os Outros explica muito bem isso daí. Muito interessante, muito, aliás, muito interessante. É interessante que você leia, assista do começo ao fim, senão você não vai entender o filme, quem for assistir. Mas são os espíritos, eles geralmente expulsam as pessoas. Há um relato na Revista Espírita, eu não me lembro, é um espírito batedor também, que segundo o relato ficou 700 anos numa casa, segundo o relato da equipe do Kardec, do Espírito São Luís. Quantos anos? 700 anos? 700 anos. As pessoas entravam na casa, ele enforcava as pessoas, ele dava safanões, porque justamente são os efeitos físicos. As pessoas se sentiam contrariadas dentro até que elas iam embora e não queriam ficar dentro da casa, porque a casa era dele. Só que a gente tem que entender, para isso acontecer, para ele prejudicar uma pessoa, é necessário que ele ache a sintonia, aí sim, para poder agir fisicamente, fluidicamente sobre a pessoa. Ter a sintonia para ter abertura, isso é a parte moral, vibratória. Mas é necessário que na residência tenha um médium de efeito físico, sempre tenha um, para doar o ectoplasma. Isso para espíritos batedores, esses que batem janelas, que produzem ruídos, isso daí. Espíritos inferiores, né? Que chamam de batedores, perturbadores, isso. Zombeteiros, etc. Porque o espírito superior nunca se utilizaria do ectoplasma para perturbar uma pessoa, né? Quando Kardec está codificando a doutrina espírita, em dado momento ele está fazendo uma das questões e bate no quarto dele a noite inteira, até que ele para de fazer. No outro dia, o Espírito de Verdade disse que estava errado uma questão que ele precisava corrigir. Então, os espíritos superiores agiram de forma positiva para evitar que ele cometesse um erro, não é? Mas nunca os espíritos superiores vão utilizar isso do ectoplasma de alguém para prejudicar outrem. Eles vão sempre se utilizar, os espíritos inferiores, para prejudicar. Mas aí é necessária a sintonia. Agora, quanto a ficar ou não na casa, eles vão expulsar todo mundo, porque a casa é deles ainda. A casa é deles. Então, isso é um fato muito comum. É só pensar na nossa vida, isso. É só pensar quando vem um estranho na nossa casa. Tem pessoas que não aceitam visita de estranho. É só pensar como essas pessoas estão agindo. Os espíritos vão ser iguais. Entendi. Nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos, só encarnados agora. Só essa diferença. Francisco, acrescentar alguma coisa? Eu acho que, de novo, o espiritismo nos auxilia a compreender essas coisas, principalmente quando nós retornamos ao plano espiritual, né? Já tendo ciência de que não somos desse mundo, estamos andando pelo mundo sem sermos do mundo, como diz, se não me engano, Paulo, nós já temos essa consciência. Que é difícil deixar o mundo físico, isso é incontestável. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Mas se há uma compreensão de que estamos aqui de passagem, de que todas as questões materiais, na verdade, são recursos para que a gente possa, de alguma maneira, caminhar de maneira mais confortável, responsável e realizar nossas tarefas de aprendizado e de ajuda, nós entendemos que tudo aquilo que nós, entre aspas, possuímos, nós recebemos por empréstimo. Não são nossos. No espaço que nós ocupamos, né, nas propriedades rurais principalmente, né, se a gente for imaginar, né, quantos já tomaram um pedaço de terra por empréstimo, realizaram trabalhos de crescimento, realizaram boas obras e deixaram para os outros que vieram, seus sucessores, outros que adquiriram a terra e que também deixaram. E é assim que nós estamos hoje, né? Hoje nós ocupamos nossas posições profissionais, cada um de nós, mas tantos outros nos antecederam e já deixaram. É fundamental a gente ter essa noção de realidade, de que tudo que estamos fazendo, tudo aquilo que estamos usufruindo é temporário e que outros serão sucessores de nós aqui para frente, que um dia nós passaremos também para um outro plano. Se a gente tem esse entendimento, não estou querendo dizer que isso vai ser moleza, mas fica mais fácil, porque provavelmente muitos desses espíritos, né, Alex, não têm esse esclarecimento. Uma hora saem da inércia, como nós vimos no primeiro bloco, e são esclarecidos, por algum motivo são impulsionados por algum desconforto a tomar uma atitude, a ter um acordamento para alguma realidade e se movem para frente. Mas se fossem melhor esclarecidos, talvez essas situações não se arrastassem pelo tempo que alguns momentos e algumas situações são observadas. Alex, nós temos duas situações então distintas para a gente entender aqui, para dar uma clareada mesmo na situação. Uma é essa que nós abordamos agora. O espírito se fixa na casa, ele não tem nada contra os moradores, ele bota para fora o morador, entra outro morador, ele vai incomodar, ele bota para fora também, ele incomoda, ele faz barulho, ele puxa o pé de noite, né? O que ele conseguir fazer, ele consegue. Se encontrar um médium bom ainda lá de efeitos físicos, que tenha bastante ectoplasma, ele vai aprontar mais ainda. Não dá, né? Esse é um caso. E o outro caso é o espírito que acompanha a família. Esse acompanha a família junto. Né? Agora imagina, eu estou colocando uma situação aqui. A família entra, já é uma família perturbada que tem lá a sua companhia negativa espiritual. Entra numa casa dessa que tem um outro espírito lá. Pode acontecer alguma espécie de união entre esses espíritos, porque todos têm o objetivo comum de prejudicar a vida daquela família ali. Né? Eu acredito, só complementando o que o Francisco Mourão nos citou, nós somos depositários, não somos proprietários, não é? Exato. Então, é tudo educação, tudo educação. Mas quanto esse balaio de gato que você falou que pode acontecer, Wilson? Tem um lá já esperando, você muda para casa que já tem um espírito lá. Eu acho alocado que, dependendo ali do caso, aquele que está pegado à casa vai expulsar mesmo o espírito que vai vir junto com a família. Porque tanto os encarnados como desencarnados vão atrapalhá-lo. É a mesma coisa que a gente faz no dia a dia, na nossa vida física. É a mesma coisa. Só que a diferença é que os espíritos são invisíveis, não ausentes. Como o Vitor Hugo disse, são invisíveis, não ausentes. Então, eles têm mais acesso a fazer as coisas. E eles podem manipular a matéria mental. Então, aí já tem um complicador muito grande. Mas, quando você cita essa dificuldade, se alguns espíritos acompanham a família, o problema é muito mais sério, porque daí ele deve ser de outras reencarnações, o que torna o ódio pior. Esse é um processo obsessivo mesmo. Esse é um processo no outro que, também, que é uma ação persistente mesmo, né? Obsessão. Mas o outro também se encara como isso. As pessoas chamam de casa mal-assombrada porque tem aquele clima fúnebre, aquele clima mórbido. Mas também é uma obsessão, porque aquele espírito vai estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, perturbando aquela família para ela sair da casa. Então, vai tornar-se uma obsessão, mas ele não tem nada assim, pessoal com as pessoas. Ele quer que a casa afastem. Dele, ele quer o problema só. É a casa. Mas quando os espíritos eles acompanham a família, é muito mais complexo. Porque daí onde ela foi, ele vai atrás. Se não acontecer o perdão, o amor, isso advém de outras reencarnações. Então é um ódio que foi sendo semeado. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o ódio que a gente semeia. Por isso que Jesus diz, reconciliai-vos o mais depressa possível com teu adversário enquanto esteja andando com ele. Porque a gente não sabe as consequências desses problemas, o que vai acarretar. Você falou sobre o ódio que a gente semeia. Eu me lembrei de um ditado indígena, né? Um membro da tribo foi até o chefe com um problema e o chefe explicou: dentro de mim eu tenho dois lobos, um lobo do ódio e um lobo do amor. E o índio perguntou para ele: mas qual é o mais forte, qual vence? Aquele que eu alimentar. É mais ou menos isso. Se eu alimento o ódio, né, vai vencer o lobo do ódio e naturalmente vai se ligar a espíritos também com o mesmo sentimento. Agora, a pergunta é a seguinte, para o Alex e para o Francisco. O tempo está passando rápido hoje. Profilaxia. Estamos na primeira pergunta, a gente vai ficar nela, não vai dar tempo nem de seguir adiante. Mas, assim, a pessoa que de repente está nos ouvindo aí, que já, ou que enfrenta problemas assim em casa, na casa dela, o que ela pode fazer para evitar, para resolver, né? Tem muita gente que sofre com problemas assim. A gente atende na casa espírita, conversa com muitas pessoas que reclamam de acontecimentos dentro de casa, no quarto da filha, do filho, enfim. O que essas pessoas podem fazer para evitar aquele espírito que está lá dentro, né? O que fazer? Uma família veio me procurar a respeito desse problema. Que o filho do casal estava vendo o avô. O avô. E isso atormentava, ele estava com medo de dormir no quarto. Imagina, o avô que ele gostava, porque aquela visão da morte, ele tinha medo de dormir no quarto, porque o vô veio, eu estou com a manta. Então, estava causando um problema. Eu falei, nós vamos dar seu nome, seu endereço, nós vamos orar para encaminhar esse espírito. Tem que conversar com a família para frequentar o centro, para se esclarecer. Dei todas as orientações. De passado algum tempo, perguntei, tudo bem? Tudo bem. Aí eu encontrei com uma pessoa e falou, o que aconteceu? Ah, eles se mudaram da casa. Eles decidiram se mudar, assim, até entendo a dor, o problema, que não consegue resolver. Mas no caso deles, como é o avô... Mas era um parente. Então, mas será que o avô está fixado na casa ou com eles? Se tiver com eles, vai junto, não adianta sair da casa. Exatamente. Então, o que acontece? Você vê se com os parentes desencarnados... A gente não consegue lidar... Que é fugir do parente desencarnado. Como é que a gente vai lidar com um espírito vingativo? Com um espírito batedor? Muitas vezes o espírito vingativo não é o autor da ação. Ele pega um espírito que ele submete, mais inferior que ele, e o faz ser o batedor para provocar as mazelas dentro do lar. Que muitas vezes são equipes que estão trabalhando. O espírito ele é tão vingativo que ele forma um grupo, ele forma um bando para esse tipo de trabalho. A gente ia até falar sobre isso, organizações do mundo espiritual, né? Sim, mas então é uma coisa complexa. O que fazer? Atraindo a presença dos bons espíritos, mudando de atitude, tendo bons pensamentos. Porque se tem uma boa influência lá, aquele espírito... Ele tem o livre-arbítrio para permanecer? Esse caso que você contou, 700 anos? Então, eu acho assim, não tem mágica na coisa. A gente tem que se movimentar para mudar essa sintonia. Então, você perguntou de uma dica, né, profilática. É. Eu anotei aqui, tem três coisas que essa família tem que fazer. Oração, estudo e transformação. Não tem. Esse é o caminho. Então, nessa oração, nesse processo de oração, de realmente entender que nós somos filhos de Deus e que aqueles que nos perturbam também são nossos irmãos, nesse processo sincero, eles também vão perceber, esses irmãos desequilibrados, que nós temos sensibilidade e os estamos acolhendo de uma maneira mais carinhosa e fraterna. Isso auxilia esse entendimento mútuo, esse entendimento fraterno. Sem dúvida, ir à casa espírita, buscar o auxílio complementar, o passe, tudo isso ajuda muito. Mas se a pessoa não estuda e não se transforma, mudando a sintonia, o problema vai voltar. Os espíritos vão acompanhar, porque como você mesmo colocou, Alex, nós é que estamos trazendo eles para nós. Nós estamos andando com eles, não é eles conosco. Quer dizer, nós estamos buscando a situação para que eles possam estar conosco. Então, se a gente não ora, não entende o processo pelo estudo e não se transforma, a situação vai ser recorrente. Então, essa é a melhor profilaxia. Eu acho que a Casa Espírita ela está bem qualificada, capacitada para ajudar em situações como essa. Não é fazendo comparações, né? Mas a forma como o Espiritismo vai entender a presença desse Espírito lá, como o próprio Francisco colocou aqui, entendê-lo como um irmão, como uma pessoa necessitada, até mesmo a prece, o convite que vai ser feito a esse irmão que está lá fixado naquela casa, né? A educação daquele Espírito, mostrar para aquele Espírito, de repente, num trabalho mediúnico, novas perspectivas, né? Que ele está perdendo o tempo dele ali, que a vida continua, que existem... Né? Uma realidade diferente para ele viver, com experiências novas. Pois o estudo e a transformação é para os dois lados. Para os dois lados, lógico. Exatamente. Porque aí, o Espiritismo tem esta abordagem, né? Enquanto você tem, por exemplo, a abordagem, a gente vai limpar lá, né? Tá amarrado, leva embora e... Não é na força, né? Vai na força. Ele sai na força, não sai? Mas acontece o que depois? Ele vai voltar. Volta. De forma pior. E agora eu lembrei, a última casa que eu comprei, que eu vivo atualmente, sim, desde a negociação até a reforma, tudo que eu precisei fazer na casa foi muito difícil. Aí que eu vim a descobrir que tinha um espírito junto à casa que estava impedindo tudo. Ele se manifestou no trabalho mediúnico. Estava dificultando. Nós conversamos porque ele não queria que a situação fosse para frente. Então foi necessário o esclarecimento. Porque se você não acredita que nós sobrevivemos à morte... você vai lidar com uma situação dessa, que foi o que você falou, Francisco. É. Se você não acredita que a vida continua, como você vai lidar? Você vai lidar com um fantasma, uma pessoa com um lençol correndo por casa? É. Que é uma tolice isso, né? É isso aí. Gente, nós selecionamos aqui a agenda para os próximos dias. Tá? Essa agenda está lá no site da USE Piracicaba, quem quiser saber mais detalhes está lá. Mas nós temos aqui, no dia 22/8, na próxima, amanhã, né, quinta-feira, Alex Bonafini, aqui presente, às 20 horas, estará na União Espírita de Piracicaba, aqui na Regente Feijó, em Piracicaba. O Rogério Azevedo, na sexta-feira, dia 23, às 20 horas também, no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, aqui na Rua Tiradentes, no centro de Piracicaba. Alex Bonafini, de novo, aqui na segunda-feira, dia 26/8, também às 20 horas, no Centro Espírita Manuel Augusto Girão, aqui em Piracicaba. Nosso amigo Sandro Moretti, também na próxima segunda, dia 26, às 20 horas, no Grupo Espírita Luz e Verdade, em Piracicaba. E este que vos fala, Wilson Roberto Garcia, na terça-feira, dia 27, estarei no Centro Espírita O Bom Caminho, no Distrito de Ártemis, em Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas-feiras, quartas e sextas, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos a partir das 9:30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, já se vão mais de 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, que está conosco aqui hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, que também nos acompanha, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, como operadores de som, os amigos André Sanson e aqui hoje o amigo Guilherme Pereira e este, o Wilson Roberto Garcia, que atua aqui na apresentação, na intermediação. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, um excelente final de semana repleto de oportunidades e que possamos a cada dia receber as oportunidades que a vida nos dá e mesmo as dificuldades, que as compreendamos como lições que possam nos educar, que aceitemos essa educação, né, que estejamos abertos a nos transformarmos todo dia, pois é assim que evoluímos, abrindo mão daquilo que julgamos ser, para que possamos nos tornar aquilo que devemos e podemos nos tornar. Passo aqui as últimas palavras para o amigo Alex Bonafini, e depois eu peço para o Francisco fazer a prece de encerramento. Queria só agradecer a Deus, aos bons espíritos que nos intuíram, que nos inspiraram, que nos deram condições de estar aqui, né? E agradecer ao público que nos ouviu, que teve paciência conosco, e que todos possam ser felizes e que um pouquinho da vida tenha sido modificada com aquilo que nós discutimos hoje. Muito obrigado a todos, a todos. Eu também desejo a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui e essa companhia muito agradável dos meus amigos Alex, Wilson e Guilherme, e convido a todos que possam agora acerenar seus pensamentos, fechar os olhos, se assim o desejarem, e mentalizarem a figura do Mestre Jesus, nosso amigo, nosso instrutor, nosso irmão mais velho, tão experiente, que continua a nos envolver no seu amor, na sua paz e na sua sabedoria. Que todos nós possamos refletir sobre as bênçãos que temos recebido ao longo de toda a nossa existência, e que possamos, com esta gratidão, nos enchermos de coragem, de ânimo, de fé e de esperança, para seguirmos adiante nas tarefas que nos aguardam e que tão privilegiadamente são colocadas às nossas mãos, para que possamos seguir adiante, crescermos, evoluirmos e sermos felizes. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe e permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.